mais perto estou de ti. Sentir-te, ó Deus, é o desejo que há em mim. É o desejo que há em mim. Posso me prostrar, purificado, meu ser está em ti. Envolve-me, Senhor. Oh!